O sentimento alcançar. Quero o coração verdadeiramente pulsando. Quero o fogo da paixão, o amor retratado no canto. Sentimento espontâneo que vem com a saudade que machuca o coração do guerreiro do bem, do guerreiro do céu. A alegria do seu lado, sinto o gosto verdadeiro do mel. Sei que muito passei, felicidade é o sentimento. Eu sei que hoje convém te amar. Eu quero paz, muito mais do seu lado eternizar. Fica a esperança verdadeira que me faz sonhar, que me faz sentir sabedoria poderosa no instante que renasce aqui. É o fim da paixão, como diz o poeta Aragão, estava escrito em um papel de pó. Quero mesmo, eu quero é te amar. Para sempre do seu lado estar. Sentimento que me faz sorrir. Lembra dos momentos lindos que passamos. Lembra da amizade, o nosso amor insano. Lembra o sentimento tão gostoso que vem. Lembra o rap, a música, o sonho verdadeiro se tem. O mundo é louco e a vida é assim. Porque tudo que é bom no final tem um fim. Porque o final chega de um jeito. Abala a estrutura, o poderoso coração sustentado no peito. Eu quero mais sentir amor, quero mais sentir a paz. Sentimento, a igualdade, a liberdade traz. Envolvendo meu pequeno e pobre coração. É o vento que desfaz e traz a união. No caminho, um sonho, esperança. A paz, a liberdade, o sentimento verdadeiro do amor que não cansa de amar. Eu quero é mesmo do seu lado ficar. Quero mesmo, eu quero é te amar. Para sempre do seu lado estar. Sentimento que me faz sorrir. O amor se faz presente aqui. Preciso tanto te ver só mais uma vez. Só mais uma vez. Preciso tanto te ver só, só mais uma vez. Sentir o sabor do seu beijo, oh meu bem. Ué, ué, ué. Preciso tanto te ver só mais uma, só mais uma vez. Sentir o sabor do seu beijo, oh meu bem. Mais uma vez. Preciso só mais uma, só mais uma. Só mais uma vez.